faz um tempo que eu queria te escrever um som. Passado, passado, acho que eu mesma esqueci o tom. Mas sinto que eu te devo sempre alguma explicação. Parece inaceitável a minha decisão. Eu sei. Quem sugeriu, eu sei, fui eu. Da segunda, quem fingiu que não estava ali, também fui eu. Mas em toda a história, é nossa obrigação saber seguir em frente, seja lá qual direção. Eu sei. Afinidade assim, eu sei que só pode ser bom. Mas se é contrário, é ruim, pesado e eu não acho bom. Eu fico esperando o dia que você me aceite como amiga. Ainda vou te convencer. Eu sei. E te peço. Me perdoa, me desculpa que eu não fui sua namorada, pois fiquei atordoada. Faltou ar, faltou ar. Me despeço dessa história e concluo, a gente segue a direção que o nosso próprio coração mandar. E foi pra lá, e foi pra lá. Te peço, me perdoa, me desculpa que eu não fui sua namorada, pois fiquei atordoada de amor. Faltou ar, faltou ar. Me despeço dessa história e concluo, a gente segue a direção que o nosso próprio coração mandar. E foi pra lá, e foi pra lá. Foi pra lá.